Acho que é um pouquinho rápido também. Deixa um pouco mais lento. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Nós dois, sozinhos neste bar, à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar. Aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar e ver.